Recalculando rota, vire à direita a 50 metros. Conversão perigosa a 20 metros. Agora, passinho para a direita, passinho para a esquerda, na ponta do pé. Vamos lá! Todo mundo quer fazer parte do clube. Skol apresenta Clube de Verão. Dia 25 de fevereiro, na Sarney. Os Paquitos, Patusco, Solamento e Cabedal. Ingressos na Cor e Companhia. Patrocínio Autopeças Macedo e Nassau Construtora.